O Tribunal do Júri de Betim condenou um casal pelo crime de homicídio qualificado contra uma idosa por motivo torpe e com emprego de meio cruel. A denúncia foi oferecida em julho de 2017 pela primeira promotoria de justiça da comarca e acusava o casal de articular um plano para matar e se apossar da herança da vítima. A mulher denunciada foi condenada a 27 anos e 9 meses de prisão e o homem a 23 anos e 3 meses, ambos em regime inicial fechado. A diferença da condenação se deu ao fato de que a mulher possuía parentesco com a vítima, sendo sua filha. Além disso, ela foi condenada por corrupção de menores, visto que o filho adolescente dela também teve participação nos fatos. O promotor de justiça Marcelo Schimmer Albuquerque dá mais detalhes sobre o caso. Foi um homicídio ocorrido em janeiro de 2017, em que uma idosa de 72 anos foi vítima de um homicídio por enforcamento. Os executores do crime pretenderam simular o suicídio dela e isso foi verificado pelo bom trabalho da perícia, a ré filha da vítima, o réu genro da vítima, casado com a ré. Isso os mandantes, segundo a denúncia. Ainda há por vir o julgamento daqueles que foram indicados como executores do crime juntamente com o adolescente. Segundo o Ministério Público entendeu e também o Conselho de Sentença, o adolescente que era filho do casal indicado como mandante, foi um dos executores do crime, o que deu aí contornos de maior gravidade à conduta, maior seriedade ainda ao fato e sem dúvida nenhuma, repercussão maior na coletividade. A partir daí, o caso evoluiu para uma apuração do homicídio e restaram denunciados os executores e os mandantes. Segundo a apuração da polícia, e esse foi o entendimento encampado pelo Ministério Público e posteriormente pelo Conselho de Sentença, o crime foi praticado com o objetivo de se apossarem os mandantes de uma herança que seria devida à vítima e também para que mantivessem recebendo valores referentes a uma pensão de um outro idoso, que seria marido da vítima, e cujo cartão de benefícios, até pouco tempo antes do crime, estava de posse de uma das mandantes. Marcelo Albuquerque fala também sobre a repercussão do crime na cidade. Betim é uma cidade aí de médio porte, a idosa vítima gozava de uma reputação muito boa na comunidade, no bairro em que vivia, no ambiente familiar em que se encontrava. Então, sempre que isso acontece, a repercussão é maior, como de fato foi. Teve uma ampla cobertura da imprensa por ocasião dos fatos e, posteriormente, por ocasião da prisão dos envolvidos. E agora, novamente, durante o julgamento, o plenário estava bem cheio, demonstrando interesse da comunidade em saber o desfecho do caso, que, no entender do Ministério Público, foi em favor da justiça com a condenação dos envolvidos. O promotor ainda explica sobre a dificuldade para se condenar mandantes de crimes. Dificuldade inerente a todo caso que envolve crime de mando, né? A prova normalmente não é uma prova direta, é uma prova indiciária. E esse conjunto de indícios é que converge no sentido de apontar a culpabilidade dos envolvidos. Foi justamente isso que nós tentamos demonstrar em plenário para os jurados e parece que fomos bem-sucedidos nessa empreitada. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.